Se liga, juventude, no que eu vou falar. Eu sou MC Bogo e sacudindo lá do ar. É, se liga, juventude, no que eu vou dizer. Sou MC Profeta, sacudindo lá do B. É, se liga, juventude, não fique de bobeira. Bogos e profetas sacudindo Fortaleza. Se liga, juventude, não fique de bobeira. Bogos e profetas sacudindo Fortaleza. Se liga, juventude, no que agora eu vou falar. Eu falo com tristeza, mas meu rap vou cantar. E vou mandar agora do fundo do coração. São os sentimentos que reúnem essa paixão. É, foi no lindo baile que ela me apareceu. Com o seu sorriso, seus lábios me comoveu. Eu nunca esqueço desse dia especial. Foi naquele dia que eu lá fiquei com a tal. É, logo no momento eu fiquei desesperado. E pela tal eu fiquei apaixonado. Mas eu esqueci de um ditado, meu irmão. Quem está amando não demonstra a paixão. É, e o pior, agora vou te falar. Ela me deixou, amigo, triste a chorar. O sofrimento é muito forte, podes crer. Amigos, eu tenho até medo de dizer. É, e a solidão me tortura de montão. E logo aperta o meu pobre coração. O amor que eu sinto é cruel. E logo magoa o meu peito como fel. É, eu já tentei esquecer essa paixão. Só que não consigo, tá dentro do coração. Gatinha linda, não consigo te esquecer. Se chegar esse dia, podes crer que eu vou morrer. É, pois o amor é eterno e fiel. Ele é muito lindo que nem o azul do céu. Às vezes eu penso que eu já te esqueci. Aí eu me lembro que você está em mim. É, alô juventude, agora eu vou falar. Quando eu a vejo, dá vontade de chorar. Se liga, juventude, não que eu vou falar. Eu sou MC Boco e sacudindo lá do ar. É, se liga, juventude, no que eu vou dizer. Sou MC Profeta, sacudindo lá do B. É, se liga, juventude, não fique de bobeira. Bogos e profetas sacudindo Fortaleza. Se liga, juventude, não fique de bobeira. Bogos e profetas sacudindo Fortaleza. Então eu choro e é grande a solidão. Com grande desprezo que corrói meu coração. Mas mesmo assim quero ser teu namorado. Gatinha, vem pra cá, quero ficar a teu lado. Mas mesmo assim quero ser teu namorado. Gatinha, vem pra cá, quero ser teu namorado. É, somos MCs e estamos magoados. E logo fizemos o rap do desprezado. Somos MCs e estamos magoados. E oferecemos para os apaixonados. Eu sou o Bogos e espero que ela volte. E o seu amor por mim ela demonstre. Eu sou o profeta e espero a decisão daquela gata que atacou meu coração. É, se liga, juventude, no que eu vou falar. Eu sou MC Bogo e sacudindo lá do ar. É, se liga, juventude, no que eu vou dizer. Sou MC Profeta, sacudindo lá do B. É, se liga, juventude, não fique de bobeira. Bogos e profetas sacudindo Fortaleza. Se liga, juventude, não fique de bobeira. Bogos e profetas sacudindo Fortaleza. Se liga, juventude, não fique de bobeira. Bogos e profetas sacudindo.